ao mesmo tempo mais rico e mais pobre. Conheço alguém que, ainda menino, já se havia acostumado a pensar bem na intelectualidade dos homens, ou seja, de sua verdadeira inclinação para os objetos do espírito, de seu gosto desinteressado pelas coisas reconhecidamente verdadeiras, etc. A ter, em contrapartida, uma ideia muito baixa de seu próprio espírito, juízo, memória, presença de espírito, imaginação. Não se dava nenhum valor quando se comparava aos outros. Mas, no decorrer dos anos, foi obrigado primeiramente uma vez, depois 100 vezes, a mudar de opinião sobre esse ponto. Poder-se-ia crer que foi para sua grande alegria e para sua grande satisfação. Com efeito, havia qualquer coisa disso, mas, como ele mesmo dizia certa vez, há nisso uma amargura da pior espécie, uma amargura que não conheci nos anos anteriores, pois, desde que aprecio os homens e a mim mesmo com mais justiça, com relação às necessidades intelectuais, meu espírito parece menos útil. Com ele não acredito mais poder fazer obras boas, porque o espírito dos outros não se predispõe a aceitá-las. Agora vejo sempre diante de mim o abismo espantoso que existe entre o homem seguro de si e aquele que necessita de ajuda. Aí está porque fiquei atormentado pela miséria de possuir meu espírito somente para mim, e dele desfrutar tanto quanto seja suportável. Mas dar é preferível a possuir. E o que é o homem mais rico, quando vive na solidão do deserto,